8, 3, 1. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolando seu escudo. Falso 72, contato radar na decolagem, decolando meu voo 340 na saída da El. Cliente, autorizaria para onde? Da El para o Rio 5972? Autorizado direto Leda, Rio 5972. Direto Leda, Rio 5972, graças. Azul 4107, setor para 3, confere. Ajuste altímetro 1098, livre a restrição vertical em CAP. 3018, livre a restrição em CAP, 4107. Azul 2713, controle de Salvador, sem identificação. Azul 2713, autorizado, voar direto pelo para a chegada ponta. Alfa, Juliette, posição 01. Alfa? Alfa, Juliette, posição 01. Juliette, 01. Receta no 3, contato radar, 65 milhas, Nordeste, Salvador. Receta para 4 mil pés no ideal descida, ajuste o altímetro no 08, foi feito para a chegada dele. Quatro mil zero sete está autorizada para o procedimento de LS que fez no zero, separa dois no pé. Ajustar o procedimento no zero no oito, reporte estabilizado. 2008, repara a estabilidade LS 4107. Passou possível, chave travada 3152. 8.9. 3.9, uma ótima noite, senhor. 3.52. 9.5. Boa noite, ajuste no 08, vento 070 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistola 0. Livre pouso, pistola 0, 3152 a 0. Chamou o Wilson, né? 5972, chama agora o centro Recife, 125-1-93-3-2. Primário 125-1, confirmando a secundária. 133-2, 5 a no 3152, no solo 18, libera direita, chame solo em 121-1, boa noite. Libera direita, senhora, mas tem uma viatura aqui. Ah, está saindo, obrigado. 3152. 121-8. 121-1, tá 3152. Desculpa, 121-1, tá 3152. Médico 2224, para o possível, tá? Passarei 2224, 8 voos de TAP, para a chegada à Mária Azul, só com o metrô no 018. No ideal, desse vídeo, para o nesse voo 050. TAP, B18, ideal, desce para 050, ok? Ideal, desce para o nesse voo 050. 050, no ideal. Estabilizado, azul, 417. Chama agora a torre 118, 9, 5. 9, 5, 4. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4107, passando Simbra, baixar Salvador. Azul 4107, ajuste no 0 no 8, vento 0808, grau 04 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso, Azul 4107. Autorizado Campina Grande, nível 250, decola pista no 0, curva esquerda, saída Poucas e Pá. E fez o voo 10, Neuma. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5550. Pode ser autorizado Campina Grande, nível 250, e fez o voo 10, Neuma. Decola no 0, curva esquerda, saída Poucas, transição de Pá. Controle 208, fazendo 5550, voo 170, Campina Grande. O 1170, contagiamento está correto, pronto, vou tiver funcionamento. Semana, voo 170. Aqui o Azul 4959 na parte 3. Azul 4107, no solo 24, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1, boa noite. 211, boa noite, 4107. Solo Salvador Azul 4107. 4107, está autorizado o táxi Alfa Kilo 43, posição 3 Romeu. Fique atento ao TR da companhia que eu estou no pushback no 43. E Alfa para o 43 Romeu remoto. Passarei 2224, vai para cima para sequenciamento, curva esquerda proa 040, limite lá nessa proa por 1.5. Já chamo vetoração agora, curva esquerda proa 040, nosso limite é 15 milhas nessa proa. 2224 da passarela. Azul 2713, atração para final do procedimento LF3. Puxamos 0, curva esquerda, proa 230, limite localizador. Desça para 2 mil pés, altimetro 1.0 no 8. É igual Vaduna, pode ser Vaduna? Pesado, Vadré, tudo novo. Azul 2713. Duna 2000, 2713. Passarei 2224, está autorizado, desça para 3 mil pés, altimetro 1.0 no 8. 3 mil pés, 1.0 no 8. Canal 08, controle Salvador, sem identificação, desce para o voo 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 018. Salvador, boa noite, azul 2459. Ingressando na Índia. Sente autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 040 graus, 022. Alinhar e decolar, posso passar o sinal. Passarei 2224, direita para o 060, aguardando o retorno final para o localizador, vai passar o loco. Afirmativo, 060, aguardando retorações, vai passar o loco, o 2224. Azul 4959, decolar os 30, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado senhora, bom trabalho. Localizador direita proa 120, reporte estabilizado. Afirmativo direita proa 120, vai reportar estabilizado, 2224, passarela. Controle Salvador, boa noite, o azul 4959 decolou. Azul 4959, boa noite, contato radar na decolar, suba para os voos 140 na saída coral. 140 na coral, azul 4959. Sobre 713, para o localizador esquerda, proa 145, reporte estabilizado. Vai reportar. Passarei 2224, está autorizado a final do procedimento MF-0, reporte estabilizado. Deixa para 2.000 pés. Afirmativo, está autorizado, deixa para 2.000 pés, vai reportar estabilizado. 2224, passarei. Azul 2713, chama agora a torre 118 decimal 9 189 95. Estabilizado no localizador, passarela do 2224. Já guarda transferência para a torre. Azul 2713, boa noite, ajuste no 098, vento 050 grau, 039, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, pista molhada. Peço para 3.000 pés, altímetro 1018, está livre da restrição vertical em estado. Confirme livre pouso para Azul 2703. Afirmo, repito, vento 060 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no 0, Azul 2713. Livre pouso no 02713. A 908 está autorizada para o nosso procedimento elétrico. A questão do zero deixou para 2.000 pés, reporte estabilizado. Parede 2224, agora torre 118, decimal 9. Afirmativo, 118.95, passaria do 2224, boa noite. Salvador, boa noite, eu passaria do 2224, está estabilizado na final da 1-1. Passaria do 2224, boa noite, ajuste no 0 no 8, mantém a aproximação, número 2 para pouso, aguarde autorização. Afirmativo, aguardado. Está na posição 01, gol 868, autorização Aracaju, boa noite. 3 no solo 35, libere a próxima direita, chame solo em 121, décima 1. 3-1-1. Decola da pista 10, a curva à esquerda na saída Fuca, Caju. Diego 67, controle Salvador, opera 120, décima 8, transponda 5544. 30, rota conforme plano de voo, vai ser a Golf 67. Preparada 10, esquerda, Fuca Caju, 208.2, 5544. 8868, com atendimento correto, se não estiver funcionamento. Vamos lá. Alfa, 3713, vem pra. 3713, está autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 2, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, Romeu, pouso, baixada travada, visual, 2224, passarela. Controle Salvador, sendo identificação, se prepara no nível do voo 050 na chegada máxima. Ajuste o altímetro no 018. Acionar a identificação, DF 050, chegada máxima, 019. Salvador, Salvador, boa noite. Como o Sérgio Major, sua autorização, Natal. Aguarda a cópia, por gentileza. Zero 98, vamos saber. Autorizado Serra Brava, Serra Golf, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Fucas e Pá, e a peso Zulu 10. Ponta de Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5551. Autorizado Serra Brava, Serra Natal, Serra Brava, Serra Golf, zero, decola da 10. Foi 098, cotejamento, está correto, está pronto, pushback, funcionamento. Décima 1, boa noite. No ativo, primeira direita, 211, boa noite. Solo Salvador, eu passaria do 2224, livrando, se escuta. 2224, está autorizado, Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, 5 Lima. Estabilizado, MBS, azul 6908. Azul 08, agora turre 118, decimal 9. 895, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 6908 LF da pista 10. Azul 6908, boa noite. Ajuste no 0 no 8, vento 080 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pousão no 0, azul 6908. poderia confirmar para o passageiro 2224, a posição 5 Lima está ocupada aqui pelo 37 da Sideral. Change 2224, a posição que entraram colocou no meu sistema foi 5 Lima. Um instante, por gentileza. Vamos manter a posição. Quadro, posição será 6 Lima. 6 Lima, obrigado. Azul 4062, aquela identificação desça para um vídeo de voo 060, ajuste de altímetro no 018. 060, ajuste no 018, voo 1972, desça para 2000 pés, está autorizada para o nosso procedimento de alerta de 060, ajuste de altímetro no 018, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, 1018. Autorizado IBS X-Ray e vai reportar estabilizado, voo 1972. SD Alfa, Kilo, Pai 3, fica habitual, sinalizador. Alfa 5, Pai 3, Salvador. Tem identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 018. Azul 4062, desça para o nível de voo 050, a gente altimetra no 019. Para o 050, não copiou a gente no 018. 7, lamento o gol. 1170 na 10. 7-0 autorizado. Se tiver questionamento, reporte próximo para o TAC. Está autorizado, depois era ataque de gol. 1170. Do 4959, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo nível voo 140. Chama agora o controle de Elcio, 120, decimal 1. 201, decimal 098, aguardo o pushback. Aguardo. No 098, aguardo o pushback. 2000, Porto Alegre, estabilizado, ABS, também, eu estou estabilizado. Estabilizado, e avistando 1972. 1972, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895. Na EMA 258, você para 3 no PES, está livre a restrição vertical, em CAP. 3 no PES, livre a restrição, EMA 258. Torre Salvador, gol 1972, final da pista 10, baixado e travado. Gol 1972, ajuste no 098, vento 040 graus, 022, pouso autorizado, pistão na 0. Ele pouso, pistão na 0, 1972. Mesma posição 06, aguardando para prosseguir ponto 090. Gol 1868, 161, 161 a bordo, 2 horas e 2, alterna Recife. 1868, estou autorizado o táxi via pátio 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste o estímetro no 08. Via Charlie, 1985, 1018. 1170, segue o Boeing da companhia via Tapsway Índia, no ponto 010, chame torre 1895, ajuste altímetro 1018. Mantenho seguindo a aeronave da companhia, ponto 095, obrigado, boa noite. Pelo 098, após a passagem do segundo Boeing da companhia da guarda, será autorizado seu push back para mesa. Salvador, boa noite, 1868, da Gol, pronto. Boa noite, 1868, boa noite, autorizado a alinhar e manter pistola zero. Parei de manter no zero. Gol no 972, no solo 55, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 211, Gol no 972, uma parada de areta. Boa noite. Muito boa noite, boa noite, 972. 972, boa noite, está autorizado o táxi via Alfa Juliet, posição 09, parte 1. 0022. Decolagem, 10, gol 1868. Negativo, poderia repetir? Está autorizado Alfa Juliet, posição 09, parte 1. Estimativo Alfa Juliette, pationa no portão 9, gol no 972. 098, está autorizado, pushback para a mente, não precisa ter o dado. Autorizado, para a parte, não está no 9. 1, 2, 3, a Siga Eco, November Eco. Poderia confirmar o pátio que se encontra, a vista que decola? Cliente Eco, November Eco. Estou autorizado BHO nível 430, decola pistuma 7, a curva à direita na saída da El Leda Motiva, via Pesulu no 0. O Bade apesulou no meio e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 1-20-8 e o transponder 5554. Estabilizado em Leste, azul 4062. Sou 4062, agora torre 118, decimal 95. 2, 9, 5, né? 6, 0, 8, mulher. Azul 4062, boa noite, ajuste no 0 no 8, vento 050 graus, 029, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, baixar travado, 4062. 3 Puga, Caju, 230. Boa noite, chegou 1170.0010. 1170, boa noite, mantenha o ponto de espera. O posto do localizador, chalé 6258. Chalé 6258, chama agora a torre. 118, décima 9. 118.95, chalé 6258. Autorizado o táxi Taxi India no ponto espero da pista 10, chame torre 11895, registro centímetro no 018. Salvador, boa noite, o parque 2228. 32228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola pista 10, curva direita, saída Árvore Elefa. Após Opo, Oscar Papa Lima, Oscar Romeu, após direto Conquista, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, pressão de 5541. 2018, aprovado Salvador, Sala Conquista, nível 180, fora da pista Rolo Alto, curva direita, Árvore Elefa. Após controlar direto Sala Conquista, o controle 208 e o transponder 541. 2018, contagiante está correto, um pronto de estacionamento. Chama aí, tem informação, Thiago, 2018. 4062. 1172, tráfego da Avianca 2320, final 90, após ele manter. Cliente, após o zero na vida final, ali mantendo 0, gol 1170. Solo azul 4062, desvio 4-7. 4062, está autorizado táxi Alfa Juliette, posição 01, parte 1. Hotel Juliette, posição 1, parte 1. Sun 2, compete the Sun 2, Petra 050, clear my arrival, Mr. 101. Mr. 101, eh? Fundo 868, chama agora o centro Recife, fundo 26-185, alterno, fundo 25-145. Recife 5-5-4, fundo 868, boa. Recife 5-5-4-5, confirme com o que é a secundária? Fundo 25-4-5. Recife 5-4-5, boa. Afirma, pátio 3, posição 5, Romeu. Gol 1970, decolada 05, 208, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, chegou o 1970, decolando na PUCA. Gol 1970, contato radar na decolada, suprano em voo 2500, via sair da PUCA, transição de barco. 250, PUCA de par, gol 1970. Zero, minha deixa foi solicitada em fera. 098, decolagem autorizada, pista na zero, vento variável 2 nós. 973. Está autorizado táxi via Pátio Uno, certo para a Índia. Considero 10, chame torre 11895. Ajuste altímetro 0017. Controle, boa noite, voo 1098. Voo 1098, contato radar na decolagem, Sudovia saída Pucca, transição Zipá, para o nível do voo 370. Pucca, Zipá, 370, voo 1098. Voo 172, descendo 2,000, 1017. Clear Highlight 1, approach runway 10, report 7. Clear descent 2006, altimeter pattern 1017, clear ILS entry runway 10. Chame torre 11895. Autorizado acionamento, chame táxi, com meu Vander Eco. Gol 1172, request by heading Duna. Clear, final exit Duna, go 1172. By heading Duna 1172.